Eu sei que é foda, os dólar, os ouro seduz. A Patricinha sai do curso, os mano vai de capuz. Pra catar o celular, a bolsa da Leviton. Mostra que a vida é louca e não é só no Capão. Os menor é problema, atitude no sangue. Tá nem aí, mete um ladrão no japonês de Mustang. O bang é louco, na bala, na faca ou até no soco. Saddam Hussein de 15 anos, louco, apetitoso. Na caçada do cifrão, só mostranja. Apetite até umas horas, deixa os pais com o cu na mão. Na missão não vai falhar, se for é pra ganhar. Os moleque vai buscar, que as mães não puder lutar. Vai falar que o rap é apologia pra roubar. Que adianta eu falar pros moleque não roubar, não traficar. Se há necessidade, bate a porta. Favela de Havaiana e os pai com 12 mola. É foda, diz pra mim em quem se espelhar. No pai que serra bingo ou no patrão de Golf e AK. É cruel, a vida não é doce igual mel. Falar pro filho não roubar, não matar, que não vai pro céu. Que céu, a gente vive é no inferno, tio. Vai ficar moscando aí o inimigo de fuzil. Vai panguar, vai perder, vai morrer. Fim de jogo, contenção, meninão. Na quebrada é só monstro, é nossa cara ganhar. Parte pro tudo ou nada. O caçador pra Jericó, pronto pra pegar a caça. Moscar, não dá, doidão, o tempo passa. Se quiser pra tá de vale, no pescoço desembaça. É nossa cara ganhar, parte pro tudo ou nada. O caçador pra Jericó, pronto pra pegar a caça. Moscar, não dá, doidão, o tempo passa. Se quiser pra tá de vale, no pescoço desembaça. Aí rapaz, portão, só monstrão na pegada. Vai buscar as tornados, corola, os mata. Que nada, esperar cair do céu só cai chuva. Corre atrás, pega as armas, que a pista tá uva. Invade a casa milhão, chilão, avalanche. A família na sala, comendo McLanche. Bota terror. Vai, deixa play coisado em choque. Leva o fusion, abre o porta-mala e joga dentro o cofre. Na madrugada, molecada, quebra vidraça no chute. Cai pra dentro, leva as digital e os notebook. Madame, cê viu que 50 centavos caro. Ô tia, ô tia, dá uma moedinha aí pra me ajudar aí. Não, não, moleque, eu não tenho dinheiro. Sai de perto do meu carro, sai, sai, sai. Aí, não vai dar não. Então o seguinte, desce do carro, vadia, perdeu. Negou uma moeda pro menor, perdeu seu carro. Cê acha que todo ladrão já nasce ladrão? A revolta traz dentro do peito igual um vulcão. Se entrar em erupção, sai que sai, sai da frente. Lucifer tá de pompeta, quadrado e vários pentes. Preparado pra levar, esquartejar no cativeiro. Não quis pagar o resgate, encomenda outro herdeiro. Os mata pelo dinheiro, tu vive pelo dinheiro. Dinheiro, maldito que arrasta para os parceiros. A cena é foda. Mete bala e sai dando risada. Desde pivete tem a mente de psicopata. É lamentável, levou de quebrado, barato é louco. Um oitão canela seca na cena, explodindo o globo. Só doido, aqui na vários loucos tá sinistro. Prepara as velas, que daqui a pouco um tá subindo. Morreu pela boca, falou demais. Blá blá blá, leve trás. Já era, já é nossa cara ganhar. Parte pro tudo ou nada. O caçador pra Jericó, pronto pra pegar a caça. Moscar, não dá. Doidão, o tempo passa. Se quiser pra tá de vale, no pescoço desembaça. É nossa cara ganhar. Parte pro tudo ou nada. O caçador com a Jericó, pronto pra pegar a caça. Moscar, não dá. Doidão, o tempo passa. Se quiser pra tá de vale, no pescoço desembaça. É só monstrão, do que tua molecada puxa o cão. A pista tá sinistra, os terroristas na missão. Do cifrão, nem tenta se envolver se for panguão. Aqui no interior, bang é louco, João. Sequestro, assalto, menor de apetite, o doce domina a quebrada. Dinheiro no bolso, ouro no pescoço, uísque, farinha quadrada. Os plano bolado, as mãos pra fuga, os moleque, capuz é matraca. A cena de mil, a fuga de mil, polícia nível de tantata. Na quebrada, só monstro. E no gueto, só monstro. E no rap, só monstro. E no crime, só monstro. Os menor, só monstro. Na cadeia, só monstro. Primo, no interior do Paraná, o barato é louco. E na quebrada, só monstro. No gueto, só monstro. E no rap, só monstro. E no crime, só monstro. Os menor, só monstro. Na cadeia, só monstro. Primo, interior do Paraná, o barato é louco.